Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora, em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção-geral é Delson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 4 de novembro de 2015. Destaques de hoje. Janot reitera posicionamento favorável à venda dos bens de Collor. Petista sorteado pelo Conselho de Ética vê muitas evidências contra Cunha. Nicolás Maduro afirma que respeitará resultado de eleições na Venezuela. Após condenação, Moro manda tirar tornozeleira de executivo de empreiteira. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. No centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo não chove. Já entre São Paulo e o sul de Minas, chove a qualquer hora do dia, com risco de temporais no leste e sul de São Paulo. Nas demais áreas, pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Tempo nublado em São Paulo. Região Norte, tempo instável, muitas chuvas se formam e chove a qualquer hora do dia, no leste do Acre, do Amazonas e em Roraima. Tempo seco e quente no sudeste do Tocantins e no Amapá. Nas demais áreas da região, chove de forma isolada entre o final da tarde e o início da noite. Região Nordeste, a massa de ar seco segue atuando na região, mantendo o tempo firme e ensolarado em todas as áreas. No interior da região, a umidade do ar pode chegar a níveis abaixo dos 20%. Há risco de chuva fraca ao amanhecer no litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Região Sul, não chove no sul e oeste do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, no oeste de Santa Catarina e do Paraná, chove entre a tarde e a noite. No centro-leste de Santa Catarina e do Paraná e no leste do Rio Grande do Sul, chove a qualquer hora do dia. No leste do Paraná e de Santa Catarina, o tempo segue nublado e chuvoso. Região centro-oeste. No centro-norte de Goiás, tempo firme e ensolarado. Na faixa leste de Mato Grosso e do sul de Goiás, sol com pancadas de chuva entre tarde e noite. Nas demais áreas, o tempo fica mais instável com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O Jornal Brasil Notícias vai fazer agora o seu primeiro intervalo e voltaremos dentro de instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Boa tarde. tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação. De segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Prontos para uma revolução tecnológica e eletrónica? Todas as quartas, trazemos-lhe Ultra Geek, um programa totalmente dedicado aos amantes e apreciadores destas áreas. Ultra Geek, quartas, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou um parecer nesta terça-feira ao ministro e relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, no qual reitera seu posicionamento favorável à venda dos bens do senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas. A manifestação de Janot, entretanto, não está diretamente ligada à decisão do último dia 22, na qual Teori autorizou o senador a guardar veículos de luxo que foram apreendidos em julho pela Polícia Federal na Operação Politeia, desdobramento da Operação Lava Jato. Isso porque, segundo o órgão, a PGR ainda não foi informada oficialmente sobre devolução dos bens. A decisão de Teori determinou que Collor é o fiel depositário de um Lamborghini, um Bentley, um Range Rover e uma Ferrari. Dos carros apreendidos, apenas um Porsche Panamera não voltou à residência de Collor. De acordo com decisão, o senador não apresentou termo de concordância da empresa GM Comércio em nome de quem está registrado o veículo. Collor pediu ao STF para guardar em sua posse os veículos, porque são automóveis de luxo que demandam cuidados especiais. Ex-secretário de Saúde é esfaqueado pelo próprio filho. Da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni. O ex-secretário de Saúde do Estado, Alexandre Carlos Macedo Miller, 58 anos, foi violentamente agredido pelo próprio filho, de apenas 16 anos. A situação ocorreu no apartamento onde ambos moravam, em um condomínio localizado na entrada da estrada da Penal, em frente ao Corpo de Bombeiros. As informações são de que o filho teria chegado alterado em casa e em dado momento iniciou confusão com o pai, vindo a se apossar de uma faca e desferir vários golpes no abdômen do seu genitor. A polícia militar foi acionada e rapidamente compareceu ao local, vindo a apreender o jovem em flagrante. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também se fez presente no local. O ferido ainda sofreu duas paradas cardíacas no local antes de ser socorrido. Ele foi levado às pressas para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, onde deu entrada com estado de saúde considerado gravíssimo. De imediato, a vítima foi para a sala de cirurgia. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O presidente da maior empreiteira do país, Marcelo Bahia Odebrecht, negou nesta sexta-feira envolvimento com o esquema de corrupção e cartel que se instalou na Petrobras entre 2004 e 2014. Tentou afastar acusações de que tinha papel atuante na gerência do grupo. Explicou não haver ilícitos no conteúdo das suas trocas de mensagens e anotações destacadas na ação. E classificou de inconsistente e absurda a acusação da Procuradoria da República de que teria feito parte de cartel. Preso desde 19 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Erga Omnes, desdobramento da Lava Jato, Odebrecht foi interrogado ontem pelo juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações penais da Operação Lava Jato, como réu em processo por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em nota, a Odebrecht informou que Marcelo Odebrecht lamentou a prisão absolutamente ilegal imposta a ele há mais de 130 dias. Não há fundamento subsistente para impor essa medida extrema de restrição de liberdade. E agora, de volta ao nosso jornal Brasil Notícias, José Voitschumas com o comentário direto de Brasília. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, quando falo que não devemos perder o nosso sentido de indignação, porque senão as coisas não mudam, é porque apesar do muito que estamos vendo acontecer, ainda não é tudo. Por exemplo, estamos focados no desenlace do processo que poderá ser instalado hoje para o julgamento do deputado Eduardo Cunha pelo Conselho de Ética da Câmara. A acusação de que teria mentido na CPI da Petrobras, afirmando que não tinha contas no exterior, é o principal argumento. O processo vai demorar e o desfecho é imprevisível. Serve, no entanto, para tirar um pouco do foco a tramitação do pedido de impeachment da presidente Dilma, que, infortunadamente, está nas mãos do mesmo Cunha para decidir. O que fica escondido, no entanto, é exatamente o que interessa, pois se trata do interesse geral e não do particular, Dilma e Cunha. E é aí que o bicho pega. Os preços continuam disparando, o processo de estagnação do país é evidente, crescem as dificuldades para os trabalhadores em geral, aqueles que ainda têm emprego, e para os aposentados e pensionistas, eleitos agora pelo atual governo e seus ideólogos como vilões da história. Tentaram avançar sobre o pagamento do 13º com um parcelamento descabido e desumano. E agora? Nos penalizam com o aumento dos juros dos empréstimos consignados. Por debaixo dos panos, no entanto, desavergonhadamente, negociam cargos em troca de apoios. A presidente Dilma entrega dezenas de cargos ao chamado baixo clero em troca de votos contra o impeachment. E aí temos verdadeiras aberrações. Um turismólogo vai comandar a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde na Bahia. Um corretor de imóveis comandará a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos na Paraíba. Um engenheiro sem experiência vai comandar o setor portuário do Rio Grande do Norte. E um profissional da área de telecomunicações e um estudioso, e que poderá se dar bem, como diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além disso, e coincidentemente, a presidente está aceitando relotear os cargos em que antes fez uma faxina por causa de denúncias de malfeitos e corrupção. Está distribuindo a rodo cargos na Casa da Moeda, DENIT, CONAB, FUNASA, SUFRAMA e Superintendência do Patrimônio da União. Como vocês podem notar, para os cargos antes exercidos por suspeitos, agora, sem exigência de currículos compatíveis e idôneos, está distribuindo o que não é seu, como se fosse. Como sempre, a conta desta farra continuará sendo distribuída para nós, eleitores e contribuintes. Até quando?

para um diálogo nacional após as eleições, incluindo os representantes da Mesa da Unidade Democrática, que reúne os partidos da oposição. A Cruz Vermelha anunciou nesta terça-feira que começou a coletar 11,6 milhões de euros para financiar suas operações na Grécia, que recebeu 210 mil refugiados apenas durante o mês de outubro. Estamos enfrentando uma situação muito mais grave do que o previsto, afirmou o secretário-geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, em coletiva de imprensa concedida em Atenas. Segundo Antônios Averginos, da seção grega da Cruz Vermelha, a FIC está tentando juntar até abril 12 milhões e 600 mil francos suíços para financiar suas operações na Grécia. Até agora, a organização conseguiu recolher um terço dessa quantia, graças a doações das filiais da Cruz Vermelha na Noruega, na Espanha e no Reino Unido. Cerca de 40 escolas de Quebec, na província de Montreal, no Canadá, tiveram que ser provisoriamente evacuadas nesta terça-feira, após receber alertas de bomba, anunciou o ministro local de Segurança Pública, Pierre Moreau. As revistas feitas pela polícia não tiveram resultado e a maioria dos estabelecimentos retomou suas atividades ao final da manhã de ontem, apesar de que alguns decidiram suspender os cursos durante todo o dia. As ameaças feitas em uma mensagem eletrônica destinada às direções das escolas foram reivindicadas por um coletivo desconhecido pela polícia, que dizia agir em oposição à atitude dos docentes ou dos que ensinam nas escolas, explicou Moreau. As escolas da província de Ontário teriam recebido a mesma mensagem, coincidindo com paralisações de professores há vários dias, assim como em Quebec. Trata-se de protestos que ocorrem em momentos em que se negociam os contratos de trabalho dos docentes em um contexto de restrições orçamentárias. O pré-candidato republicano na disputa pela Casa Branca em 2016, Donald Trump, lançou um livro nesta terça-feira no qual critica os males de um país doente e retoma os temas que vem abordando nesta campanha eleitoral com sua retórica peculiar. O livro Estados Unidos Deficiente: Como Devolver a Grandeza aos Estados Unidos chega às lojas no momento em que o milionário disputa cabeça a cabeça a liderança nas pesquisas de intenção de voto com o neurocirurgião aposentado Bill Gerson. Na capa do livro, de cerca de 200 páginas, Trump aparece com a testa franzida e um olhar irritado e mau, escolhido pelo próprio para encarar a raiva e a tristeza com a situação do país. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Um momento, um segundo, simplesmente um instante. Um instante é suficiente para uma íntima fração. Íntima fração, sábados, 6 da manhã, com Francisco Amaral no canal 1. Tem as 78 rotações dos anos 50, o estéreo dos anos 60, a magia dos anos 70, a adrenalina dos anos 80 e qualquer coisa de único que acompanha todhas as 4 décadas que a Antena Live Classics aborda. Quando o ouvinte entra em liveclassics.antenaweb.info, a Antena Live vai poder ouvir 24 sobre 24 horas músicas dentre estas 4 décadas. Não só os êxitos, mas todas aquelas que foram compostas ou interpretadas nestas décadas. liveclassics.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, escolheu o silêncio como estratégia para o interrogatório a que seria submetido pelo juiz federal Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Em audiência nesta terça-feira, na 13ª Vara Criminal da Justiça Federal do Paraná, base dos processos decorrentes da investigação sobre corrupção e propinas na estatal petrolífera, Duque disse que, por orientação de seus advogados, iria permanecer em silêncio. Duque está preso desde fevereiro, pego pela operação Que País é Esse? Frase que ele usou ao celular com seu advogado. Ele é acusado de ter recebido valores ilícitos na condição de diretor de serviços da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo PT, segundo os investigadores da Lava Jato. Duque já está condenado em uma primeira ação criminal. Pegou 20 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A Delegacia de Homicídios do Rio concluiu o inquérito que investigou a morte do estudante Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, atingido por um tiro quando estava na porta de casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte, em 2 de abril deste ano. Embora o disparo tenha sido feito por um policial militar, ele não foi indiciado, porque o DH considerou que agiu em legítima defesa, já que a equipe da qual fazia parte havia sido atacada a tiros por criminosos. O inquérito seguiu para o Ministério Público, que pode discordar da decisão e denunciar o policial. No dia do crime, policiais militares do batalhão de choque faziam operação no Alemão, auxiliados por colegas da unidade de polícia pacificadora do complexo, que conhecem melhor a geografia da favela. CPI dos crimes cibernéticos. TSE garante segurança da urna eletrônica. Da Rádio Câmara, repórter Antônio Vidal para o Jornal Brasil Notícias. Em depoimento à CPI dos crimes cibernéticos, os responsáveis pelo sistema de informática do Tribunal Superior Eleitoral garantiram que a urna eletrônica é segura e descartaram a possibilidade de fraude. As supostas falhas no sistema foram listadas pela advogada Maria Aparecida da Rocha Cortes, integrante da organização não governamental Conselho Multidisciplinar Independente. Segundo a advogada, um técnico da entidade descobriu no sistema do TSE um programa chamado Inserator, que garantia autenticidade a outros programas, o que, em tese, poderia permitir fraudes, até mesmo na contagem de votos. Ela também apontou outra brecha para eventuais fraudes, o uso da internet não segura para envio dos programas pelo TSE para os tribunais regionais eleitorais. Maria Aparecida Cortes disse que o tribunal não admite falhas e não permite fiscalizações independentes. O processo não é auditável, não somente porque ele é muito difícil, porque são criadas barreiras intransponíveis. A Justiça Eleitoral não admite que ela seja fiscalizada, ela tem ojeriza de ser fiscalizada. Eu não digo com isso que ela queira fraudar, mas eu acho que ela tem medo das coisas que a gente pode encontrar lá dentro. A advogada também criticou a contratação de uma empresa estrangeira, a Smartmatic, pelo TSE. Giuseppe Giannino, secretário de Tecnologia da Informação do TSE, negou a possibilidade de fraude. Segundo ele, o programa apontado pela advogada não está em uso desde 2004 e não faz parte do sistema de validação dos votos. Giannino sustentou que o Inserator aparecia no histórico de programas antigos. Já a empresa Smartmatic, segundo ele, foi contratada apenas para transportar as urnas. Outro técnico do TSE, o coordenador de sistemas eleitorais José de Melo Cruz, garantiu que o sistema pode ser fiscalizado por vários órgãos em eventos públicos e que as urnas não estão ligadas à internet, o que evita fraudes. O processo eleitoral brasileiro, da forma como que está, eu posso afirmar com toda certeza, é transparente, ágil e extremamente seguro. Mas as dúvidas fizeram com que deputados da CPI defendessem o voto impresso nas eleições. O voto impresso estava previsto na chamada mini-reforma eleitoral, aprovada em setembro pelo Congresso, mas o dispositivo foi vetado pela presidente Dilma Rousseff há pouco mais de um mês. Um dos deputados que defendeu a impressão dos votos foi Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele deu como exemplo o caso de uma urna defeituosa que causou anulação de votos em um município catarinense. O deputado discordou da avaliação do secretário de Tecnologia do TSE, para quem nem a impressão dos votos estaria garantida nesse caso. Pelo fato de ter havido uma pane eletrônica, esse dado ficou de forma irrecuperável. Mas se tivesse o impresso, dava para recuperar. Poderia haver uma inconsistência, porque o dado registrado não necessariamente poderia ter sido impresso. Aí não se garante mais, inclusive, se ela conseguiu gravar e imprimir, se imprimiu ou não gravou, quer dizer, ela entra num processo de não confiança, que no caso, até mesmo o voto impresso não seria a solução. Eu quero deixar aqui gravada a minha não concordância com a sua convicção. Os técnicos do TSE anunciaram que no ano que vem, não só os partidos políticos e o Ministério Público poderão participar do teste das urnas feito 6 meses antes das eleições municipais. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União também poderão participar. Plenário aprova medida provisória que permite renegociação de dívidas tributárias. Direto da Rádio Câmara, chamamos Paula Bitar no Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional.